Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós viajamos até Paris. Conversas de Esquina estão de regresso e hoje viajamos até França e também até Portugal com o jornalista e comentador Eurosport Olivier Bonamici. Muito obrigado, obrigado por teres aceitado este convite. E como te dizia há pouco, cresci a ouvir-te a comentar a volta à França. Isto é basicamente um sonho de infância e também ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado este convite. E tenho que te perguntar, 2016, ainda há razões para se gostar de Portugal? Sim, ainda por acaso é uma pergunta que às vezes, esta pergunta é pertinente, porque é uma pergunta que às vezes me coloco, não é? Bom, mas eu tenho dois filhos que vivem aqui, portanto, a nível pessoal também estou agarrado a Portugal, por causa dos meus filhos, não é? Mas tirando a questão dos meus filhos, é uma questão quando pessoa estrangeira, não é? Eu estou aqui a viver em Portugal há 20 anos agora, e é óbvio que eu já tive oportunidade lá está, de trabalhar lá fora, de voltar no meu país. Por enquanto, no balanço, não é? Quando eu faço o balanço ainda está mais virado para Portugal, por várias razões, não é? Mas ainda está, já foi mais, já esteve mais, mas é um pouco como um casamento, sabes? Porque num casamento, no início, ou numa relação com uma rapariga, no início, tu vês os defeitos como as qualidades, não é? Tens uma tendência para considerar que tudo é cor-de-rosa. E depois, com o tempo, percebes que algumas coisas, não é? Começa a ver os pequenos defeitos, exatamente, da pessoa com quem tu estás. Sim. E com Portugal tens esta relação, tem uma relação de amor, mas já é uma relação equilibrada agora, não é tanto a loucura, eventualmente, inicial que eu tinha, eu só via qualidades aos portugueses e a Portugal. O que é que Portugal te fez ou te deu para te apaixonares numa primeira fase? Não, o que Portugal me deu e ainda me dá, se quiseres, é que eu sinto profundamente bem aqui. Acho que aqui é uma doçura de vida. Há uma, não há tanto stress como nos países onde vivi. Não há tanto stress em Portugal. E não é por acaso que há cada vez mais europeus e, neste caso, franceses, que estão a apanhar agora uma onda para viverem aqui, não é? Mas eu já há 20 anos e vivo... Não sei, não, é um sossego. Aqui não deixa de ser um sossego. É estranho porque, apesar das dificuldades, não é? É um sossego. Tem um lado negativo este sossego, porque às vezes falta iniciativa a nível do trabalho, falta iniciativa a nível das pessoas, estão um pouco lentas, tudo isso. Ao mesmo tempo, é ótimo, porque há muito menos stress nos portugueses. E a mim, que sou uma pessoa ultra estressada, de natureza, faz-me um enorme bem. E além disso, enfim, outras coisas, nunca fui vítima de xenofobia, enfim, um país que está super acolhedor em relação a pessoas estrangeiras como eu. Nunca te sentiste cansado desse sossego? Não há momentos em que te apetece gritar e dizer por favor, mexam-se ou qualquer coisa? Claro, sim, porque lá está, porque como uma pessoa vive há 20 anos aqui, como o caso hoje em dia em Portugal, já sou meio português hoje em dia, sim. Não é? Já sou meio. Ou seja, sou meio, ao mesmo tempo mantenho a minha cultura, a minha educação, que não é portuguesa, a minha cultura. Mas já apanho todos os tiques, toda a mentalidade, já conheço a mentalidade portuguesa, não? Às vezes descobre coisa extraordinária, não é? Mas já está após 20 anos, estás menos surpreendido, por assim dizer, não é? E de facto, às vezes gostava, o que é que gostava aqui é que houvesse mais iniciativa, mais tomada de iniciativa a nível dos empregos, das pessoas que podem ter ideias um pouco diferentes, apesar de achar que esta nova geração já começa, as coisas começam a mudar. A minha esperança é que a tua geração, lá está, por ter uma mentalidade diferente, cada vez mais aberta, possa apanhar o melhor daqui e o melhor do que está lá fora, ou seja, o melhor dos dois mundos. Para mim, Portugal, esta riqueza seria, dou-te um exemplo, do que diz respeito à comida, a comida, neste momento, para mim, Portugal está a atravessar talvez o melhor momento da sua história. Porquê? Porque tem gastronomia brutal e, além disso, tem todos os chefes de cozinha que viajaram muito e que tem uma cozinha inventiva e tudo isso, lá está, que é um misto da tradição e um misto também desta aprendizagem, das coisas que tu aprendeste lá fora. Nunca te conseguirás desligar da França, do teu país? É impossível? Quer dizer, não, da França já me desliguei. A mentalidade dos franceses, confesso que já me desliguei. Sentiste um estrangeiro no teu próprio país? Sim, claramente. Não, hoje claramente. Não, hoje... Já está, mas isto é uma coisa comum, diria, a muitas pessoas que vivem num outro país. Eu sinto-me estrangeiro aqui e sinto-me estrangeiro em França. Que é estranho, porque aqui sinto-me estrangeiro, porquê? Porque sinto que não tenho a mesma cultura. Sinto que não há os mesmos... não tenho mesmo, pelo visto do desporto, a mesma mentalidade de analisar o desporto, a mesma mentalidade... Porque os meus modelos foram diferentes, não têm nada a ver. Mesmo pelo visto da literatura, da forma de ver, talvez a forma crítica, eu tenho um sentido de humor também um pouco diferente e tudo isso. E mesmo em França, também hoje em dia já me sinto estrangeiro, por exemplo, na forma de acolher as pessoas. Pá, em França, as pessoas não consideram que as pessoas sejam... acolhem-me muito bem. O modelo é mais português neste aspecto. Estás a ver? Portanto, em França, às vezes estou em casa da minha irmã e digo, pá, em Portugal nada disto. Pronto, estás a ver? A forma de acolher as pessoas, de ter o respeito pela outra pessoa, da sua diferença, em Portugal, para mim, é mais um modelo do que em França. Portanto, lá está, são as duas culturas. Agora já tenho duas culturas. Não há de toda uma vontade de voltar um dia? e assentar reais em França. Quando estou com raiva com Portugal, já me aconteceu, às vezes equaciono de voltar em França, só que quando eu falo isto, as pessoas que me conhecem em França, eles dizem, eu tenho a convicção absoluta disto, que eu morria. Ele disse, se tu voltas um dia, conhece a ti próprio, tu vais morrer, porque tu, a forma como tu és, a forma como tu falas deste país de Portugal, tu vês o amor, lá está, talvez eu seja o amor menos... apaixonado, não é? Mas é um amor profundo. Eu amo Portugal, mas não é uma paixão, é um amor profundo. O que é que te faz sentir irritado com Portugal? O que é que te tira do sério? Tira-me do sério algumas coisas, não é? Mas lá está, como tiram-me do sério algumas coisas em França, tiram-me do sério aqui várias coisas. Irritas-te facilmente? Sim. sim, irrito-me facilmente. Mas irrito-me aqui, por exemplo, não sei, o estado da educação, por exemplo, em Portugal, o estado da educação. Eu tenho os meus filhos portugueses na escola pública, é inacreditável. É, por isso, simplesmente, para mim, inacreditável. A coisa que eu vejo, que eu estou desesperado com a falta de controle, a falta de disciplina que há. Porque é estranho, porque eu fui educado, eu sou uma pessoa antidisciplina, no sentido em que sou completamente doido. Mas fui educado numa escola super de disciplina. Uhum. Eu acredito mais nas pessoas que perdem a cabeça quando há regras. Eu gosto disto, da minha vida é assim, ou seja, eu gosto das pessoas que perdem a cabeça, são capazes de ir muito longe no humor até, mas tudo isto dentro de um certo enquadramento. Eu acho que Portugal perdeu muito ao nível do enquadramento, ao nível da educação dos miúdos, muito. Uma das coisas que mais me irrita aqui, por exemplo, é a loucura, a pancada que eu tenho os miúdos em relação aos ecrãs nos restaurantes. Acho uma coisa brutal. Com os tablets. Com os tablets, os telemóveis, acho uma coisa... Mas miúdo de 9, 10 anos. Não conheço isto ela nenhum. Não compreendes o porquê de ser assim. Não, porque eu acho que é exatamente o contrário que acontece em França, que os franceses ficaram obcecados com a questão da libertação sexual, portanto, a minha geração dos meus pais, aliás, de maio de 68. Os filhos deles, ou seja, as pessoas como eu em França, são obcecados com as regras. É o contrário. Uhum. Nós temos solenidade para fazer um pouco o contrário do que os nossos pais fazem. Em Portugal, ou seja, os meus pais, libertação sexual, falavam de sexo à mesa. Uma loucura. Minha mãe contava as performances sexuais dela. Tranquila, boa, à mesa. Não sei quê. Em Portugal, é o contrário. É o contrário. Só que, em Portugal, como é o contrário, ditadura para os pais, a geração dos meus pais, aqui, uhum. Os filhos, é o contrário. Laxismo total. Os meus, em Portugal, costumo dizer, mesmo com os meus amigos portugueses, mandam em casa deles. E às vezes têm debates super fortes com eles, porque eles consideram-me fascista. Não, lá está. Porque são educações completamente diferentes, porque, e é daí a minha explicação. Portanto, eu acho que uma das coisas que mais me irrita em Portugal é a permissividade que há, não sei se existe a palavra, permissividade, não é? Sim, sim. Existe. Em relação às crianças. Isto é a primeira coisa. E a segunda coisa, talvez, a ausência, por causa da escola, de haver uma falta, talvez, de autocrítica sobre a própria sociedade. Faltam em Portugal espaços para, eventualmente, para debater ainda mais. Os portugueses não se conhecem. Não, em que aspecto estás a dizer? Ou seja, não conhecem as suas próprias características. Há uma falta de autoconhecimento daquilo que é ser português que nós, que somos de cá, não temos. Não é bem isso. Eu diria que é mais a questão de falta de debate. Sabes que em França é uma coisa que por acaso, talvez é a coisa que mais gosto em França, que é a masturbação intelectual. E eu adoro. Porque eu acho que faz bem de vez em quando. E por exemplo, não sei, há poucos debates. Vou dar um exemplo concreto. Eu fiz uma reportagem recentemente sobre Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a questão da televisão, que foi comentador político e tudo isso. Exatamente. Assim. Bem, se tivesse sido em França, podia ter acontecido, mas teria havido um debate, mas brutal, todos os dias, sobre acerca da questão se é possível ou não ele ser comentador, ao mesmo tempo homem político, quando ele estava na TV. Uhum. Aqui, uma das pessoas que levantaram a questão, mas não houve debate acerca disso. Pronto, é assim. E é isso quando, às vezes, falta em Portugal, às vezes é a crítica sobre que as coisas que acontecem, a análise, tudo isso, não é? Isto vale em relação à política, vale em relação a muitas coisas, mas ainda bem que é coisa que compensam os dois pontos negativos que eu te citei agora, porque já não estaria aqui senão. Puxando o filme um pouco atrás e à questão que falávamos da disciplina e da forma como a vida é vista... Tu, com os teus filhos, consegues ser disciplinador? Eu fui uma pessoa mais do que a maioria dos portugueses, mas, no entanto, tive que me adaptar. Não posso não posso, por exemplo, os meus filhos, a mesa, quando estão a jantar, por exemplo, não podem tocar no telemóvel, não é? Isto, não podem. No entanto, antes e depois, eu deixei. Porquê? Porque a partir do momento, o que é que eu vou fazer, não? Quando vou sair com os meus amigos, já tive no início gritarias, mas estou a falar a sério, com os meus amigos. Porque a mim era impensável, quando estou em França ou na Itália, com os meus amigos italianos da Toscana, ninguém, os filhos, tá, mesmo durante a mesa, antes e depois, tac, tac, tac, tac, tac. Agora, o que é que eu vou fazer aqui com os meus amigos portugueses? Inicialmente, tentei lutar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, sou sozinho contra 4 ou 5 grandes amigos meus. Não quero perder os meus amigos. E sobretudo, não quero... Não estou ninguém para educar os filhos deles, não é? Como é óbvio, cada um educa em função do que acha melhor. Mas lutei contra isso. E depois decidi que eu tenho que ser flexível. Isto não é... Isso eu tenho que me adaptar a eles e não são eles que tenho que se adaptar a mim. Portanto, ao mesmo tempo, tentei chamar a atenção sobre alguns aspectos. Tentei encontrar um equilíbrio que é... os filhos deles também não podem durante a refeição, mas mesmo assim, isso eu próprio que tenho que dizer aos filhos deles. Então, Guilherme, o telemóvel. Ah, sim, desculpa. Não sei o que, desculpa, não sei o que. Lá está. Já tem que encontrar um equilíbrio para viverem juntos. Não é? Mas sim, costumo dizer que eu sou disciplinado, mas está um disciplinado louco, porque eu tive um pai igual, que é regras em casa, e confesso que eu tenho algumas regras, mesmo a minha filha que tem 14 anos, deve ter-se muito cedo comigo, 9 e meia para a cama, e isto vai durar até os 18 anos comigo, porque fui educado assim, ao mesmo tempo sou capaz de ir ao restaurante com ela numa quinta-feira e fazer 2 ou 3 restaurantes seguidos com ela. Fazer um restaurante, é para comer bem, a minha filha, sim, pá, vamos no outro. Pai, estás doido o quê? Mas acabamos de comer, sim, vamos já. Vou levar o meu filho à discoteca, eventualmente, que tem 10 anos, tentar entrar no meio de amigos meus para às 10 anos da noite dançarem, com 10 anos dançarem, para ter esta experiência de vida que eu acho essencial. Estás a ver? Né? Portanto, é um misto de disciplina e de loucura, quebrando estas regras. Mas, no entanto, já perdeste amigos ou conhecidos por tentar chamar a atenção para determinados aspectos? Vamos que, dizer... eles, que eles não levassem tão a bem tu meteres-te nos assuntos deles. Vamos dizer que é o ponto tabu, é o ponto mais crítico entre eu e os meus amigos, exatamente em relação aos miúdos. É o ponto mais duro entre mim, eu e os meus amigos portugueses, tem a ver com os miúdos de forma geral. Portanto, hoje em dia, sei muito bem que é o tema que eu tento não abordar, ou quando abordam. Porque eles não aceitam aquilo que tu dizes. Desculpa? Não aceitam o que tu dizes. Mas não é que eles não aceitam, mas como eles não ligam a isso tanto, não é? Como é óbvio, não é um ponto de... Não. Não é um ponto para eles tão importante como isso, não é? E hoje em dia aprendi também que eu não quero perdê-los, não é? Não quero perder os meus amigos portugueses, nunca na vida. Há coisas que hoje em dia já não direi, como antigamente acabei de dizer com alguns que já ficaram um pouco magoados comigo, porque claro, como sou pessoa que eu digo o que é que eu penso e tudo isso, e depois eles dizem, uau, mete-se com o que é este rapaz? Tiveste muitas chatices nos teus tempos de juventude por quereres quebrar as regras? Não porque fui educado com regras, mas quebrei as regras. E gostei muito disso. E isso não teve consequências para ti? Com certeza. Não pensaste duas vezes, porque é que fiz isto? Mas é um modelo no qual eu acredito. Ou seja, é um modelo extremamente no qual eu acredito. Acho que um modelo sem regras é um modelo impossível de viver. Uhum. E um modelo sem quebrar as regras é impossível também. Uma vida a mim não me interessa se é para fazer um fim de semana e de manhã ir ao centro comercial, depois almoçar com regras, não se pode tocar o telemóvel, depois à tarde temos que voltar porque temos que passar a ferro e o marido tem que fazer barricolagem e à noite, isto não é para mim isto, não, a minha vida é completamente doida, não é isso, mesmo com miúdos, a questão não é essa, a questão é dentro de, por exemplo, comigo, eu passo-me da cabeça, eles vão comer num restaurante, vamos comer num restaurante de peixe e eles comem um bitoque, comigo não há bitoques não. Comigo, não, bitoque, também numa casa de bitoques, mas respeito o peixe, respeito a tradição, filho, respeito lá os pescadores, que não sei o quê, vou dar o amor, disse aos meus filhos, e hoje em dia, eles já estão habituados, como habitei com os meus pais, vamos falar com pescadores e tudo isso, vou levá-los a falar com pescadores para respeitar o peixe, o país dele é um país de peixe, mais, antes de ser um país de bitoques, portanto, isso, são estas tradições, mil tradições de loucura, lá está. As pessoas, no entanto, conseguem adaptar-se à tua loucura? Ao primeiro estranha-se e depois entranha-se. Diria que já choquei algumas pessoas, é óbvio, não é? Choquei porque sou uma pessoa, lá está, um pouco com a minha pancada e de facto isto pode ser chocante, não é? Mas com o tempo e com a idade, acalmei-me um pouco, lá está, acalmei-me um pouco e hoje em dia já consigo encontrar mantenho a minha opinião e pronto, mas se não sou incapaz, vou num restaurante ver um rapaz que não é o meu filho, que não diz obrigado ao empregado, sou incapaz de não dizer uma coisa. Uhum. Ainda hoje não sou capaz. Vou virar para um amigo e dizer, vou virar para o rapaz, que não é o meu filho, e dizer, pá, então não diz obrigado ao homem. Sim. Isto não sou capaz. Isto é mais forte do que uma espécie de pulsão. Mas enfim, eu acho que isto corresponde à minha personalidade, misto assim, de loucura e disciplina. O que é que a idade te trouxe? Além dessa calmia, o que é que te vem dando mais? Eu acho que é mais o respeito do outro. És mais respeitado agora. Desculpa? És mais respeitado agora por quem te ouve, por quem... Sim, por quem... Não, é sobretudo a questão que eu respeito mais as pessoas hoje. Ah, sim. Na minha vida, claramente. Respeito mais, porque eu tenho uma tendência para ser super radical, tipo, é assim, é assado. Hoje em dia já me percebo da complexidade da vida e que, por exemplo, mesmo em relação à educação, estamos a falar disto, apesar de eu achar que a educação como do meu pai foi muito boa. No entanto, apercebi-me também com o tempo que, por exemplo, os meus amigos que não concordam com nada, com relação, por exemplo, à relação que eles têm com a comida, com os filhos deles, ou com outros aspectos, mas ao mesmo tempo eles dão coisas que o meu pai nunca me deu. E, portanto, lá está. Ou seja, nada é preto e branco, não é? Isto apercebi-me com a idade, da complexidade da vida, a complexidade das relações. Em alguns momentos passaste por arrogante? Sim, com relação aos miúdos. Eu diria que não sou, nunca ouvi falar uma pessoa me criticar, dizer que sou uma pessoa arrogante em relação a tudo, a qualquer conversa, exceto uma. Sim. A questão dos miúdos. Estás bem resolvido e ao longo da tua história compreendes a infância que tiveste. E falavas aí que o teu pai não te deu algumas coisas que hoje se dão aos filhos. És uma pessoa bem resolvida com esse passado. Ou tens de ser bem resolvido e ponto final? Diria que como é que posso explicar isso? Diria que eu acho que está resolvido. Eu diria também que eu ao mesmo tempo não me quero massacrar a cabeça. Porquê? Porque é uma coisa cultural. E qualquer francês que vem aqui, a primeira coisa que eu anoto, a maior diferença cultural entre a França e Portugal, pouca gente fala isso, é estranho, não tem a ver com a comida, não tem a ver com, porque isto, uma pessoa, enfim, a feijoada e o em França é o cassoulet, entre o bife, assim, assado, o tempero, enfim, tudo, qualquer pessoa habitua-se, não é? Todos os meus amigos franceses têm filhos, todos, que vivem em Portugal, dizem a mesma coisa do que eu. O maior fosso cultural que há entre a França e Portugal tem a ver com os miúdos, não tem a ver com outra coisa. Forma completamente diferente de educarem os filhos. Em França, porque na Escócia, os professores são mais duros, em Portugal dão mais importância ao carinho, e lá está, em França, os meninos são talvez mais robôs na infância. Mais, clac, clac, clac, assim a regra, tac, tac, tac, tac, assim. Os pais são mais, em França, são mais desprendidos dos filhos. Há menos amor. Não, isto não... Não, eu diria só que há mais o lado negativo da forma dos franceses educarem os filhos, que os meninos tornam-se mais robôs por causa das regras. Mas não há mais amor, não. Não há mais amor, há tanto amor, isto não... Isto nunca coloquei, mesmo os meus amigos em Portugal, que não dão bitoque, não dão bitoque, ou deixam-me jogar telemóvel, não tem nada a ver isto com o facto de amar ou não o filho. É uma forma diferente de educar, não de amar. Uma forma diferente de educar. É essa a questão fundamental. Portanto, a diferença maior entre um francês e um português, na minha opinião, tem a ver com a educação dos filhos. Sentiste horas de vida perdidas ao saber que Lance Armstrong tinha dopado as vitórias na volta à França? Se eu senti... Sentiste que perdeste algumas horas da tua vida? Não. E eras comentador não, na altura do Não, porque do eu sabia, eu adivinhava... Desconfiava, mas só que não podia dizer sem provas, não é? Eu sabia porque conheço um jornalista do L'Equipe que foi despedido por causa da investigação que ele fez em relação a ele e não só a outros ciclistas, não é? Porque lá está o problema dos comentadores, nós temos uma conivência, como acontece com qualquer jornalista ligado ao futebol ou ao ciclismo, temos uma tendência para serem coniventes. Com uma tendência. Eu risco, não é uma tendência. Mas a questão é, como é que tu conseguias estar a comentar aquilo sabendo de antemão, ou tendo quase a certeza que tudo aquilo era mentira? Não tem prova. No entanto, eu nunca me exaltei num comentário em relação ao Armstrong. Porque nunca me exaltei ao ponto de outros ciclistas. Ou seja, porque no caso do Armstrong, havia informações e o equipe já tinha, só os fãs mais cegos não viam isso. E depois, o que mais detestei no Armstrong é o facto de ter brincado com a questão do cancro. Sim. Eu não suporto os conservadores na vida que dão lições de moral em relação ao sexo, em relação ao desporto, em relação ao cigarro, em relação às drogas, quando eles que são os piores na vida. Aquelas pessoas que dão lições, dizem, pá, tá, não pode ser infiel, é muito mau, não sei o quê. Normalmente são os piores que vão enganar, sim, a mulher, não sei o quê. E o Armstrong, lá para mim, este lado conservador moralista fazia-me pensar, ele dava lições de moral aos jornalistas, não é? Ele esmagou jornalistas que eu conheço. Hoje em dia, claramente, ainda bem, ele mostrava aos jornalistas que tiveram coragem de enfrentar o chamado monstro, Armstrong, que fazia, metia medo a toda a gente. Mas lá está, como era uma espécie de máfia, ele e o CI, que estava a cobrir o Armstrong, alguns jornalistas pagaram o trabalho deles, não é? Porque tu não podes, sim, tocar a fãs, a ícones. Mas aí aconteceu com o Armstrong, mas também houve vários casos, não é? E no futebol é muito complicado tocar no Messi, exato, no Ronaldo, como foi muito, muito difícil em França tocar no Zidane, na altura cabeçada de Materazzi, porque tocar num ícone... Quando tu começas como jornalista a tocar os ícones, tens o público contra ti. E Armstrong, lembro muito bem na Eurosport, um dia uma pessoa fez uma pergunta e respondi no ar: o que é que tu achas do Armstrong? Respondi... aquilo que achavas que era verdade? Não, respondi que para mim era uma espécie de não era fã, porque era um espécie de robô para mim o Armstrong. Não podia dizer que suspeitava que estava dopado, porque isto era muito problemático, não é, para um jornalista dizer uma coisa dessa. Mas que o estilo dele não me agradava o estilo dele, da forma dele fora da bicicleta, a forma dele, eu sabia que havia, depois eu tinha algumas informações, não é, mas já está sem provas reais que ele estava dopado. Não tinhas vontade, volta e meia, quando vias aquelas subidas, aquelas galopadas, serra acima, de contar a verdade? Mas ao mesmo tempo, isto não é bem assim, amigos. Sim, mas ao mesmo tempo, como ele não era o único... Não era o único, a questão ali, e agora também para não massacrar o Armstrong agora, porque já é demasiado tarde, exatamente, e ele também não é, o monstro era o Plutão, não era só ele, era o Plutão na altura, não é, e pessoas batuteiras, não é, que voltaram ao ciclismo, não é, como é que é possível, de ciclistas, não é, que são apanhados, 2 anos depois voltam a serem diretores desportivos, é inacreditável, ou seja, uma pessoa eventualmente, pronto, pode ser suspenso durante 2 anos ou 3 anos, não sei o quê, mas o ciclismo, e depois há sempre a teoria do ciclismo, que é inacreditável, e no tênis acontece o mesmo agora, lá com os apoios desportivos, é que cada desporto assim acha, cada vez que há uma coisa assim, acham que há um complô contra eles. Então o ciclismo era, é nós, eles teriam que ver o futebol, o tênis, o que acontece, não sei o quê. O tênis agora, com os apoios desportivos, nós, não sei o quê, então não há apoios desportivos no futebol, não sei o quê. Se fosse o futebol, era, então os outros, não sei o quê. E é constantemente assim. Não, acreditas hoje menos no ciclismo? Quando comentas uma prova, quando estás a ver uma determinada etapa, acreditas menos na realidade do que está a acontecer ali? Eu diria que, de facto, por causa de Armstrong, e não só, por causa de Richard Virenque, de vários ciclistas assim, d'Alexandre Vinokourov, de Richard Virenque e de outros ciclistas que foram apanhados, temos de ter cuidado quando nós comentamos, não é? Porque quando enaltecemos uma performance, não é? Porque por trás fica sempre esta dúvida, esta suspeita. Isto é terrível, não é? Ao mesmo tempo, eu tenho que comentar isto como se fosse verdade, porque senão ficava doido e comentava isto como se fosse um funeral. Não posso, tenho que manter ainda magia, apesar de lá dentro, de ter algum cuidado sobre o que é que eu vou dizer, não é? O comentário cada palavra, não é? Porque é isso que tem que ter cuidado, não é? É por isso que levas para o comentário a tua faceta mais louca, para te manteres mentalmente são. Não porque sou assim, porque acho que no caso de... Porque sinto a emoção, quando lembro muito bem que uma grande etapa há 2 anos atrás entre, no Alpe d'Huez, entre Froome e... No Mont Ventoux, aliás, entre Froome e Quintana, meti uma emoção porque estava eu. E por isso que eu adoro este trabalho. Eu estava a me sentir comovido, não é? Com o momento de desporto que eu estava a viver, não é? E é o momento de desporto, não é? Eu me sinto muito comovido. E não é preciso ele ser português, já penso como português, não é? Mas não é preciso ele ser português para me enaltecer mais. Não. Ou seja, eu, para mim, um Froome Quintana faz com que veja este ataque extraordinário do Chris Froome na montanha. É um grande momento de desporto. Eu quero colocar isto como sendo um grande momento de desporto e mostrar a minha paixão, assim, desta forma. Há ali momentos e alturas em que dizes para ti que, ok, eu agora também faço parte da história. Há ali história nesses momentos que está a ser feita. Sim, Sim, por isso que sim, veja, o lado do ego de um jornalista é isto sim. Isto é sim quando, por exemplo, sim, tu sentes que tu faz parte, porque fui educado a ser também assim, no nível da minha paixão pelo jornalismo, que é também, eu estava a ouvir os comentários, e os comentários para mim faziam parte. A magia do momento não é só o ato de desporto em si, é também a emoção que o comentador vai pôr, e sobretudo não exagerando demais o desporto, mas, ou seja, quando tu vais pôr uma emoção, não pode ser o ataque do lado da volta ao Algarve. Ah, vamos acalmar a história ali, pode ser giro, mas não é o ataque da volta à Suíça também. Calma aí, nós estamos a falar do ataque na volta à França, no Mouvantou. Não é a volta à Suíça ou a volta ao Dauphiné Libéré, portanto, cuidado. Cada prova é uma prova, há umas provas mais fracas do que outras, não é? O que não tira o mérito do ciclista que vai atacar na volta à Suíça no Dauphiné Libéré, no critério do Dauphiné, mas cuidado com a hierarquia da informação. Há vontade, por vezes, de deixar a profissão ou desistir daquilo que fazes, e puxando novamente um pouco o filme atrás, quando tu vês colegas teus a serem despedidos, a serem ameaçados por descobrirem a verdade? É muito complicado. Gostava de saber em Portugal quem que é capaz de dizer mal do Mourinho, mesmo no futebol, do Ronaldo, e para depois no jornal. Gostava de saber, me apresentar esta pessoa, e porque depois está em risco realmente o trabalho dele. Está em risco a possibilidade depois de ele voltar a entrevistar Mourinho e Ronaldo, não é? E está depois em risco, sobretudo, de perder a trabalho dele, vão puxar as orelhas, não é? Mesmo que seja uma crítica positiva, uma crítica justa, mas a crítica em si pode ser injusta, faz parte da crítica, não é? Um jornalista pode fazer um relato ou analisar, por exemplo, porque que Ronaldo é menos decisivo eventualmente, não sei, do que há 2 anos atrás, e na manchete fazer isto, Ronaldo menos decisivo, mas se alguém fizer isto, vai ser muito problemático, não é? No ciclismo é complicado também. Se alguém dizer mal do Rui Costa sobre a temporada, depois, eventualmente, como é que o Rui Costa irá falar com a pessoa, com o jornalista depois, como é que é? Isto acontece, não é, às vezes, nos meios onde não há, onde o desporto vira a volta de 4 ou 5 atletas. Em Portugal, ao nível da exposição pública, há, diria, 2 enormes estrelas, Mourinho e Ronaldo, sim, e depois há uma outra pessoa, um outro atleta também, Rui Costa, não é? Um pouco Nelson Évora também, mas enfim, Rui Costa, diria, talvez em terceiro hoje em dia, com esta exposição pública. Portanto, preciso ter muito cuidado. Muito cuidado porque lá está, não há eventualmente... apesar de nós, na Eurosport, temos uma liberdade, não é? De crítica que eu acho notável em relação a outros órgãos de comunicação social. Mas do que é que se trata em concreto? É medo? Bem, vamos dizer que sim, é complicado, porque, por exemplo, quando lembro muito bem que um dia pedir uma opinião sobre a vitória do Rui Costa sobre a volta à Suíça, quando a última dele, eu disse, peço desculpa, mas isto eu mantenho a minha. Não, ótimo, parabéns Rui Costa, mas não vou voltar à Suíça. Não, mas o que é a volta à Suíça? É ótimo, é uma bela prova. Mas então as pessoas estão a brincar, o quê? Ah, ok. Então, a prova disso, eu vou perguntar quem ganhou antes do Rui Costa a volta à Suíça. Ah, sabem, tirando as pessoas que vocês conheciam, quem foi o último a vencer a volta à Suíça? Tirando as pessoas que adoram o ciclismo. Mas não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que é uma prova fácil de ganhar. Eu nunca disse isso. Agora, cuidado a não dizer que a volta à Suíça é... Lá está, pronto. Senão, já agora, porque dizer que uma classe Paris-Nice vale Paris-Roubaix. Não, Paris-Roubaix é superior, do ponto de vista do palmarés, da história, ao Paris-Nice. As pessoas que ganham Paris-Nice não vão ficar na história do ciclismo. Peço imensa desculpa. Quer dizer, isto é ótimo, é uma bela prova, mas não vão ficar na história do ciclismo. Portanto, para ficar na história do ciclismo, como tu dizes, para se ganhar uma grande clássica, uma grande volta, tudo isso, é como dizer que a volta à Espanha, para as pessoas, vale na cabeça a volta à França, não vale. Isto é preciso perguntar aos ciclistas, perceber um pouco da história de tudo isso, uma Liga dos Campeões, não vale a Liga Europa. A Liga Europa não vale a Liga dos Campeões. Mas as pessoas já estão normal, pronto. Em França era a mesma coisa. Se o Chavanel ganhasse uma pequena classe, diriam, ei, uma grande clássica. Não, calma aí, o Chavanel nunca ganhou uma grande clássica. O mundo, ao fim e ao cabo, precisa de ídolos. Precisa de ídolos, e nós somos jornalistas. Eu sou jornalista, costumo dizer que eu não sou adepto. Eu sou jornalista, sou aqui para fazer a hierarquia da informação. As pessoas podem não concordar comigo, mas eu costumo dizer que o jornalista é aqui para fazer a hierarquia da informação, fazer acreditar que uma vitória na volta à Suíça não vale ser campeão do mundo. Não vale. Senão, desvalorizar o título de campeão do mundo do Rui Costa. Eu considero que a volta à Suíça, para mim, não faria manchete do jornal, mas lá discordo completamente dos meus colegas da Eurosport, mas completamente, E, no entanto, faria, faria duas linhas na primeira página, é isso que eu estou a dizer, sim. E depois lá está, lá dentro. Agora, campeão do mundo, faria seis dias. E discordo completamente dos meus amigos, dos meus colegas, completamente, porque não considero que é colocado ao mesmo plano qualquer vitória ou qualquer derrota. Há vitórias que são mais importantes do que outras. O comentador, por vezes, não vai ganhando ao jornalista? Que aspecto? No aspecto profissional, daquilo que faz, o comentador não volta e meia, ganha ali uma vida própria que mata, entre aspas, o jornalista? Ou sentes-te sempre jornalista? Não, eu sinto-me jornalista, não é? O que é que eu sinto é que, por causa da minha diferença, não é? Sinto que tem que haver um equilíbrio um pouco, ou seja, eu não tem que haver um equilíbrio para canalizar um pouco a minha forma de ser. Está a ver? É como um miúdo, não é? Tipo, às vezes a energia dele tem que ser canalizada, não é? Ok. E eu acho que sou uma pessoa que precisa ser canalizada na vida, de uma forma geral. Canalizado, sim, um pouco, tipo, ok, ótimo, não é? E porque sou tão bem disposto, às vezes estou lançado ali, tipo, uau, gostava de rir durante uma hora, tudo isso, e às vezes preciso ser canalizado. E o facto de ser canalizado acontece às vezes através de um jornalista talvez mais sério do que eu, eventualmente, não é? Ou de um pivô. Eu não podia ser pivô na vida, nunca fui pivô em termos de comentários de esportivos, mesmo em França. Nunca foi um objetivo? Não. Ou as tuas características também impossibilitavam ser um pivô? Sim, não, aprendi com o tempo que não é o papel que eu mais gosto, não. Pivô é pessoa talvez mais para distribuir as cartas, estás a ver, não? Sim. E não sou distribuidor de cartas, eu não sou. Portanto, sou mais, portanto, lá está, no outro dia, um amigo meu dizia que, Olivier, tu és nada diplomata, tu és mais um artista do que um diplomata, claramente, não sou nada, zero diplomacia, zero. Portanto, não sou um bom distribuidor de jogo, não. Um bom dia para ti é o dia que termina contigo cansado? Sexualmente? Ou não. Mas profissionalmente, um bom dia é aquele dia em que tu cais na cama e estás completamente destafado? Não. Para já que cai raramente ultra cansado. Raramente como é que se ganha um dia? Ganha-se um dia quando... Estás a falar de nível profissional, estamos de acordo, não? Ganho-se um dia a nível profissional quando sinto que houve uma espécie de magia no ar, onde consegui mesmo, conseguimos, porque lá está, às vezes eu sei muito bem que faço uma boa emissão, outra vez sei que não faço, não é? Eu sei sempre quando faço um bom trabalho ou não, sei sempre. Uhum. Bom, sei sempre quando estou bem, não estou bem, só que a questão ali é que é uma orquestra, não sou eu só. Mesmo no futebol, há uma outra pessoa comigo. No ciclismo, são mais duas pessoas. E sei, o grande dia para responder à tua pergunta é quando sinto que houve uma orquestra ali. Que isto bateu, pinga. Sabe, como uma orquestra, o maestro, não é que... ou seja, o pivô, que é o maestro, neste caso, o maestro vai fazer, vai dar o ritmo, não é? E nós vamos conseguir este momento, não é? Que uma espécie de magia. E eu sei muito bem quando lá a pessoa em casa vai sentir, uau! Lá, foi um grande comentário. É lá que eu sinto-me realizado em meu profissional. Tu és o primeiro a saber quando aquela emissão não correu de todo como tu estavas à espera? Exatamente. Ou precisam de te dizer não, que... Não, sei muito bem. Não, sei muito bem. Sei muito bem. E és de zangar contigo devido a isso? Sim, bem, e ainda... Sim. Sou capaz de me zangar, sou capaz de sobre tudo. Mas isto é qualquer pessoa, show qualquer trabalho. Tu vais depois, no dia seguinte, dizer ok, fiz este erro. Falei demasiado nesta altura, não deixei respirar a imagem, não, se calhar fui demasiado duro na minha crítica em relação aos ciclistas, em relação a este jogo de futebol, se calhar não expliquei muito bem este caso. Sim, consigo ver hoje em dia, sim. O ciclismo tem uma aura muito, muito especial para quem é fã, para quem gosta, e eu admito que sou uma dessas pessoas que cresceu a ver a Volta à França, a ver a Volta à Espanha tudo, e tudo mais, mas não há paixão, não há amor, não há relação como aquela que existe entre ti e o futebol. O futebol para ti é o verdadeiro desporto rei. Para mim, seria, não sei, Não sei mesmo. Diria que o futebol, a minha paixão por futebol nasce muito pequeno, enquanto a minha paixão por ciclismo nasce um pouco mais tarde. Uhum. Nasce aos 11, 12 anos o ciclismo. A minha paixão por futebol nasce muito mais cedo. É um pouco diferente, não é? Eu diria também que é um pouco diferente porque sempre li revistas de futebol desde 8, 9 anos de idade, enquanto o ciclismo comecei a ler revistas especializadas mais tarde também. Portanto, a minha paixão real na base, não é? É o futebol. Mas eu diria que, quando comentador, eu dou mais... O gozo é genial no ciclismo. Porquê? Porque tens, quando tens 4 ou 5 horas de emissão, dá para fazer algo que no futebol tu não podes fazer. Né? Que é, dá para fazer, para contar histórias, realmente, constantemente. Isto é que é genial, que é sobre a vida, sobre a comunicação social, sobre a manchete de um jornal, da Gazeta de Sport, sobre o debate que pode haver em Espanha, o debate que pode haver na Inglaterra, sobre porque é que eu não gosto do Froome, gosto do Froome, do Wiggins, preferem Wiggins, etc, etc. Isto é, eu adoro. São contar histórias, afinal, não é? É isto que eu gosto imenso. É, é o que se leva ao fim e ao cabo da vida. São as histórias que se vai contando e que se conhecem. Sim, porque o desporto, costumo dizer, é um pretexto. Para mim, o desporto é um pretexto para contar histórias, não é? O desporto para ti não é um fim. Não. É algo mais que isso. Claro, claramente. Uhum. É como ver o jogo de futebol hoje em dia com os meus amigos. É claro que vou ver eventualmente não sei o quê, mas para mim o pretexto, não é? Ou seja, para mim o pretexto está tão bem. Para mim um jogo tem mesmo sabor se eu estou sozinho a ver o jogo em casa do que estar com amigos a ver o jogo. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Como é que se consegue alimentar 4 e 5 horas de emissão em direto com tantas histórias? É um trabalho de pesquisa exaustivo? Lá está o meu lado, é que sou, quando eu dizia há pouco que sou louco e disciplinado, sou disciplinado, mas é uma coisa doentia. Lá está a nível da preparação do trabalho. Sim. Ou seja, eu quase, mesmo antes da volta à França, faço para cada ciclista, revejo, portanto, faço uma fiche para cada, revejo as corridas que eu não vi ao longo do ano. Para já, este é o primeiro ponto, não é? E para já, isto pede muito trabalho, não é? Sim, sim. Depois vou rever todos os artigos que eu guardei do líquido do Gazeta do Sport, da marca, etc, etc. Vou reler, que eu guardo bem arquivado e tudo isso, não é? Já tem uma coisa de, não, e aliás, eu, normalmente eu vou-me embora uma semana de férias antes, não é? Quase fechado, para entrar, porque para dentro da volta à França. Neste caso, eu faço isto também com a volta à Itália, agora comento também a volta à Itália e a volta à Espanha, mas normalmente faço isto antes da volta à Itália, não é? Para rever a temporada toda e tudo o que é que eu não vi, analisar tudo, ao pormenor. Porquê? Para chegar no momento da emissão... E saberes do que falas. Não, sim. Mas sobretudo, e lá que chega a loucura, eu costumo dizer que a loucura, lá chega a questão das regras, não é? Sim. Que é, eu acho que para fazer a melhor improvisação possível é quando estou melhor preparado, não é? Porque isto é uma regra básica do jornalismo, seja ultra preparado para depois não ler nada das tuas notas, não é? Eu nunca vejo uma nota saber se o Cristo tem 25 ou 26 anos. Quer dizer, isto, qual é o importante? Se saber afinar para já, as pessoas em casa com a internet hoje em dia já sabem, não é? Já sabem, sim. Mas eu tenho que ver, não. Eu tenho que sentir a história. Eu tenho que sentir a história. Eu tenho que sentir cada ciclista, os oito que fizeram ao longo do ano. Mas não vou dizer no ar, não vou dizer no ar. Este ciclista acabou no 24º, vou falar mais perto, a gente sabe que eu não sei de cor, que este ciclista chegou no 24º lugar da 4ª etapa da Volta à Suíça. Para já não tem importância nenhuma esta informação, primeiro ponto. E segundo ponto, se ganhou a etapa, tudo bem, mas 24º não tem. Mas eu preciso saber. Portanto, foi uma regra que me ensinou um jornalista de futebol em França, que é Olivier. Aprende tudo. Lê os jornais, por exemplo, vai comentar o jogo dos Camarões. Lê os 10 jornais dos Camarões, para sentir o povo dos Camarões. E depois não cite uma vez o jornal, que ainda estou lá, neste caso, ou não cite uma vez o jornal. Ele diz, para tu sentir, para entrar dentro da história. Está a ver? Isto eu acredito. Maior preparação possível, para depois maior improvisação possível. Esse entrar na história faz com que quem seja mais próximo de ti, os teus filhos, as pessoas mais próximas, volta e meia nessas fases te peçam por atenção. Que tu não consegues dar. Tens que desligar do mundo real para entrar nessas histórias? Não tens problema. Não consigo mesmo assim desligar. Não. Consigo comer, beber. não, consigo. Sou um bom vivant. Consigo perfeitamente juntar as duas coisas. Não sou uma pessoa que me... Não faço parte das pessoas que se deita às 3 da manhã e que trabalha até às 3 e que acorda às 5:30. Não sou. E quando acaba, por exemplo, uma volta à França, uma volta à Itália, uma volta à Espanha e entras nessas histórias... Quando essas provas, ao fim de 3 semanas, terminam, o que é que fica? Fica um vazio ou siga para a próxima. Fica uma espécie de saudade, não é? Fica, estou farto às vezes, também estou contente como ciclista, não é? Estou contente porque isto ter acabado, não é? Porque cansa. Sim, cansa um pouco, não é? E depois, sim, tenho alguma saudade, não é? De contar essas histórias, não é? Estás a ver? De contar essas histórias. Qual a aura especial que existe, e tu dizes que entras nessas histórias, há um lado muito mágico numa CAN. Sim. Das populações, dos jogos, sim, de toda aquela competição. Não há espírito e histórias como aquelas? Não, diria que... Diria que sim, esta vertente africana, porque esta é mais uma vez uma oportunidade para contar histórias, não é? E como acredito eu que um jogo de futebol, não é? É contar histórias, não é? Exceto nos jogos, por exemplo, do Campeonato Português, ou imagino o Barça e o Real Madrid, não é? Estás a ver, por exemplo. Mas do resto é para contar histórias, não é? E é isso que me interessa. De facto, quando tens uma competição como a CAN, ou como eu tive a Tasia também para comentar a última, comentei, adoro. Isto adoro. Comentar o jogo Iraque-Palestina. É a oportunidade de falar de futebol, como é que é desenvolvido na Palestina, como é que é a diferença entre as Nações Unidas e a FIFA, em ponto de vista dos membros, como é que se torna um país membro das Nações Unidas e não da FIFA, ao contrário. Tudo isto adoro. Geopolítica. Sim. A comida, a geografia, adoro tudo, que para mim o desporto é um pretexto. O que interessa mais não é aquilo que se passa no asfalto ou no relvado, mas sim o que está fora dele. Nem tanto para mim, sim, porque, sobretudo nos jogos de Iraque-Palestina ou Guiné-Mali. Quem vai ser acordado 10 anos depois, 5 anos depois, que ganha Guiné-Mali? Não. O que é ótimo é, mesmo do ponto de vista de emoção, o que é que uma pessoa vai se recordar no Brasil, na Alemanha, do 7-0? Porque é que eu gosto destes momentos? Eu teria gostado do 7-0, ao contrário também. Mas não. É que eu sei muito bem que estou a assistir ali a um grande momento do desporto, no caso do Brasil e Alemanha, não é? E a história, neste caso, tem que ser contada. O que é que estás a ver? O Real Vá, claro, porque é tão inacreditável o jogo, não é? Que são estes momentos que me fazem amar um trabalho de comentador. Porque eu o 7-0 adorei. Mas não adorei, por facto de dizer, assim, as pessoas, eu também gostei do Brasil. Não, eu teria adorado também o contrário. Sim. Eu, para mim, lá está, as pessoas dizem, o Froome, adorei a vitória do Froome, não sabia que és pró do Froome. Não, mas não sou, não. Não, amo profundamente o desporto, não é? Tirando o Mónaco no clube de futebol, não é? O resto, não. Vejo o jogo da Liga dos Campeões, não torço a dizer o Barça, o Manchester City, não estou ali. Há pessoas que gostam disto, não é? Vê qualquer jogo de futebol, e eles têm que torcer por alguém. Eu não. Não, estou a amor do desporto, antes de tudo. Não é? Adoro ver isso, dizer, uau, é a terceira vez que ele ganha a Liga dos Campeões, é isso, não é? Pronto, claro que há pessoas que eu gosto mais do que outros, não é? Mas não é isso que me move no desporto, não. Ao ver aquilo que acontece em Paris, e os atentados agora que aconteceram em novembro, consegue-se ter as mesmas dores que um francês de origem, digamos assim, ou já vês as coisas com algum distanciamento? Não, vejo isto com uma dor. Sentiste-te atacado também? Sim, senti-me, eu diria, tão atacado também com Charlie Hebdo, porque Charlie Hebdo faz parte da minha infância, da infância dos meus pais, aliás. É uma coisa tipicamente francesa, e qual dia 13 de novembro não é uma coisa tipicamente francesa. Charlie Hebdo é uma coisa tipicamente francesa. 13 de novembro não é uma coisa tipicamente francesa. Charlie Hebdo significa um atentado, e eles foram espertos, não, entre aspas, não é? Como é óbvio, eles atacaram uma especificidade francesa, não é? É que os desenhos que eu li quando era criança sobre o Papa, lembro-me muito bem que os meus pais compravam Charlie Hebdo, não é? E havia um desenho do Papa. Tipo, em posições inacreditáveis, vai ver isto, uau, faz parte da minha cultura, da minha infância, tudo isto. Em França está libertação sexual 68, que eu falava há pouco, e de repente aparece Charlie Hebdo, outras revistas todas, não é? Onde a religião é gozada, religião católica, mas coisas sexuais, eu lembro muito bem, no Charlie Hebdo, com desenhos inacreditáveis, não é? E os meus pais, esta geração, Charlie Hebdo, tudo isto. Depois, 13 de novembro, claro, senti-me mais comovido. Charlie Hebdo senti mais atacado na minha, talvez na minha, nesta especificidade francesa que há, não é? Desta liberdade de rir sobre tudo, apesar de pessoas que não gostam, mesmo amigos meus franceses que não gostam do Charlie Hebdo, não é? Mas, e depois o 13 de novembro, enquanto o 13 de novembro é mais uma questão, que eu diria, mais global, porque neste caso podia acontecer em qualquer país, não é? Mas senti perfeitamente comovido como qualquer pessoa em França. O que é que há de saudade na infância que tu tiveste? O que é de saudades? Da infância que eu tive... Gostas da palavra saudade? Adoram. Adoram. Sabes, vou-te... Desculpa, antes de responder a tua pergunta, por acaso estava a pensar no início da nossa conversa sobre uma das coisas que mais gosto daqui. E um dia fiz uma reportagem, porque também eu tenho dois trabalhos. Eu sou comentador da Nova Sport, não é? Entretanto, faço rádio, sou correspondente das rádios francófonas públicas em Portugal. Bom, e acontece que recentemente fiz uma reportagem para a Rádio Suíça, pública, sobre um português que ia-se embora para a Suíça, e no qual estive com ele em casa dele, e falei enquanto ele fazia a mala dele. E ele, de repente, começou a ver uma bandeira portuguesa e começou a dobrar a bandeira para pôr na mala. Bom... E pensei assim, sabes que, rapidamente, para explicar às pessoas o contexto, em França a bandeira, ao contrário daqui, é muito mal vista em França. Bom, a bandeira em França, não há amor à bandeira como é em Portugal. Uhum. Zero. Zero. E é, para os franceses, entre aspas, médio, bandeira igual frente nacional. Portanto, eu sou extremistas em França que eu ligo okay. muito à bandeira. Bom, em Portugal não. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, sim, mais ou menos. Sim, qualquer pessoa. E pensei, eu se um dia tiver que me ir embora deste país, não é? De Portugal, por acaso era uma coisa que eu faria. Pela primeira vez da minha vida que eu nunca ligo a bandeira. Nunca. Porque lá está, fui educado, lá está a francesa, assim. Não ligo a bandeira nenhuma, estou marimbando pelas bandeiras, não é? Mas respeito, como é óbvio, mas marimbar não significa não respeitar, não é? Vamos lá ver. Mas marimbo no sentido que eu dou uma grande importância a isso. Mas lá, sinto-me tão ligado a Portugal, tão ligado, que se um dia tiver que ir embora deste país, levava uma bandeira. Portanto, tudo isto para responder agora a tua pergunta sobre a saudade, se adoro esta pergunta, sim. Esta palavra, sim. E essa saudade, e faltam 5 minutos para terminarmos, e aquilo também que eu te perguntava, da saudade que existe da infância, tu falas da infância de uma maneira muito, muito saudosista, talvez... Sim, porque eu tive uma bela infância, com algumas mágoas também, como já calculaste, mas eu diria que gosto muito da infância. É uma coisa que eu mostrei dois filhos, não é? Que é uma coisa maravilhosa que eu tenho na minha vida. Era algo que sinto ainda uma criança também, porque por causa disso também. Ou seja, sinto-me ainda uma criança. Sinto-me ainda num mundo dos adultos, ainda hoje, aos 40 anos, 42 anos, ainda às vezes me surpreendo pela forma negativa, às vezes, não é? A maldade das pessoas, a correr pelo dinheiro, pelo poder, não é? E às vezes sinto-me um pouco fora fora da corrida, um pouco neste aspecto. Eu acho que isto custou-me, há até algumas desilusões a nível pessoal e profissional também, porque às vezes é preciso ver que o mundo à tua volta não é assim tão, tão bonito como as pessoas acham. Foste enganado por essa realidade. Tinhas uma ideia do mundo que não se adequava. Em relação a isto, continuo a ser enganado. A maldade das pessoas ainda me surpreende. A maldade das pessoas ainda me surpreende. Eu acho que estou muito surpreendido pela. Não acreditas em pessoas más? Sim, claro, acredito agora. Agora acreditas. Mas a maldade surpreende-me. A maldade surpreende-me. E é só isso, portanto, não tenho saudade da minha infância, não é? Mas ainda me considero uma criança nata, por exemplo, não. Gosto até de jogar com os miúdos como poucos adultos gostam, não é? Não é por acaso, não é por acaso. Não é por acaso, porque o mundo às vezes dos adultos não me agrada muito. Não. Tens mais. Por essa idade, para ti ser só um número, tens mais paciência? Paciência com. Paciência, e neste caso falavas dos teus filhos, tens mais paciência para lhes dar essas brincadeiras? Não tenho paciência nenhuma com as pessoas, nem com os meus filhos, como já te expliquei, zero. O que eu tenho é até imaginação do miúdo. Eu tenho imaginação. Não tenho paciência, zero. Mas tenho imaginação. Lá está, a ver, da mesma forma que eu conto uma história numa corrida de ciclismo, eu conto história constantemente aos meus filhos, não é? Mas sem livros, conto histórias inacreditáveis, apanhar com eles, jogos inacreditáveis, não é? Ali, uau! Ou seja, é imaginação, não é paciência, porque eu não tenho paciência nenhuma, mas tenho uma grande imaginação. Mas tiveste paciência para estar aqui nas conversas de esquina. Obrigado a ti. Muito obrigado por estares aqui, muito obrigado por teres aceitado este convite, apesar de teres muito, muito, muito trabalho. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Voltamos então na próxima semana. Um bom fim de semana para todos. Beijinhos e abraços. E sim, já cumpri um dos sonhos, entrevistar este grande Olivier que cresceu comigo. Ou neste caso, eu cresci com ele a ouvi-lo na Volta à França e em jogos também da CAN. Beijinhos, abraços. Foi mais uma entrevista. Até à próxima semana. Ingredients are what you like, and don't forget the soul that make